se é de carne ou se é de queijo. Vira à esquerda, forasteiro. Tem uma janela aberta que ninguém ousa entrar. Mas se você quiser arriscar, vira à esquerda. Não há o que temer entre as buchas e a viúva. Não pode se esconder entre as buchas e a viúva, baby. Cerveja, calope, somente um bozó. Miami, escorrendo, Miami, Miami agora. E previno um vazamento. Forasteiro, você é o osso da galinha. Se você é mais forte que a carne ou o sangue, você quiser usar o meu orelhão, vira à esquerda. Não há o que temer entre as buchas e a viúva. Não pode se esconder entre as buchas e a viúva, baby. Cerveja, calope, somente um bozó. Miami, escorrendo, Miami, Miami agora. E previno um vazamento. Não há o que temer entre as buchas e a viúva. Não pode se esconder entre as buchas e uva, baby. Cerveja, calope, somente um bozó. Miami, escorrendo, Miami, Miami agora. E previno um vazamento. Cerveja, calope, somente um bozó. Miami, escorrendo, Miami, Miami agora.